Dia 4207, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso, reporte como visual com campo. Sente. Papatão, vai fazer esse uniforme, só para informação, seu conhecimento de duas aeronaves, ok? Pro 207 na azul, tá avançado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 8, 0 graus, com 079. Sente o pódio na 10, azul 4, 2, 7, tá visual. A 4777, reparte quando usar algum campo. Agora, tá? 4777. Então, autorizado, pistão 0, vento 220 graus com 049, tá? 4777. Reforço, tá? 4777. Hotel Oscar Golf Uniform, autorizado em área Monteiro na Terra. Estamos a favor do farm do colo 56, controle 120 do sinal 8. Salvador, bom dia, 3740, está acertando a sinal da 10. 3740, continua a aproximação, agora em autorização de pouso. 3740, aguardando. Tem pouso autorizado, pistola 0, janto 220 graus, 629. Autorizado, pouso, pistola 0, até 3740. 3740 no solo 00, libera direito no 2019 sinal 9. Direito 2019 para 37, 4. Prossiga. O litoral já próximo de Itapuã, visual com campo, quando autorizado para Salvador, parte do Graia. Presente autorizado, direto parte do Graia, parte nacional. Operacional, alterou. Comandor, bom dia, 131-98. 131-98, registro ultimamente no 018, repartir o jogo com o campo. Registro no 018, fechar no visual, 131-98. Sam 3198, tenha pista, pista. Sim, Sam 3198, autorizado pouso, pista 1-0, pouso vento, 230 graus, 069. Pouso autorizado, pista 1-0, Sam 3198. Sam 3198, Sala Zona 6, Arribaia Direita, Chão, Sala Sala 1, 2, 1, 3, final, 9, 0. Direita, forte, processo só, 3198. Torre Salvador, bom dia, o Xanel 6250 está estabilizado, final da 10. Xanel 6250, registro de estimamento no 018, reporte visual com campo. Fortaleza visual, 6250. 739 a 3 linhas do inferno. Voo no 739, ajuste altímetro no 018, número 2 para pouso, após visão com campo. 018, vai encurtar o visual, número 2, certo? Na 739, atualizado pouso, pistão na 0, vento, 220 graus, 069. Atualizado pouso, pistão na 0, vamos na 739. Bruno 739, Saulo Jesus, ele vai à direita, chama Saulo Salvador, 121 na Vista Mola 0. 21 na Vista Mola 9, Bruno 739. Tango Mike, Foxtrot Serra. Tango Mike, Foxtrot Serra, mas esse estímulo 08, confirma, estímulo 07. Processo, após o externo de Afron, cancelamos e girar para o 07. Sim, já após o marcador externo para cancelamento do instrumento. Já aí, Tango Mike, Foxtrot Serra. Papatango Mike Fox Trot Serra, passou externo, visual, condição ajeita o Mike Charlie, propõe circular para o 07. Gente, o Mike Fox Serra, o instrumento cancelado de 5 autorizado, curva à esquerda, vai ser à direita, reporte final 07. Para final 07, Mike Fox Trot Serra. Tango Mike Fox Serra, autorizado pouso, sistema 7, vento 240 graus, 05 nós. Mike Fox Serra, confirmando para contigo, 1-0-9-4, só espera no zero, pronto. 3191, mantém capítulo 1-0. Salvador, muito bom dia, Papa Sérgio, o que está fazendo, então? Sim, Papa Vitor, muito bom dia, repórter Fala para a próxima, Marcos Vitor. Sim, Salvador, bom dia, ajuda aí 770, ponto 0-0, pronto. Ajuda aí 770, mantém ponto 0-0. Mantém, 1-0-9-4, decola 2-3-4, chama companhia Salvador, 1-2-0-2-8-0. 1-2-0-9-4, gol 1-0-9-4. Bom, Salvador, gol 1-2-5-0, estabilizado no ILS, 3 milhas para o IDC. Gol 1-2-5-0, ajuste o altímetro no 0-1-8, aguarde de pista livre. Vai dar pista livre, gol 1-2-5-0. Enchente, fazer turma, tem espera para o Tapuã, aguardar as instruções. Vai manter espera para o Tapuã, aguardar as instruções, Vitor. Gol 1-2-5-0, informo Robson 44 na linha do litoral sul direito, não espera contra uma aproximação. Certo, prato, gol 1-2-5-0. São 3191, autorizado a colar a instituição 1-0, o vento, 2-3-0 graus, 0-6-9. Autorizado a colar a instituição 0, 3-1-9-1. Está autorizado a seguir a retaguarda do Blank Zavon, reportando final no 7. Pouso, pistão 1-0, vento, 2-1-0, grau 07-8. Pouso 1-0, gol 1-2-5-0. Antes 1-9-1, decolado 6-6, chama o controle Salvador, 1-2-0-8-0. 1-2-0-8-0, 3-1-9-1, obrigado, boa tarde. Adiciona o cruzamento aí, é só pra ver. Gente, eu sou de 97, o Ian está com o Vitor. Como é que está falando a cidade de Alago, Vitor? Informação, tá um bando de pássaros aqui do setor que está fazendo, está passando no momento, aproximando da final da 1-0. Gente, é propósito. Voa 250, salve 37, libera direita, chama de salvo, salvador 121, décimo 1-0. 1-0, 250, boa. Ajuda 2770, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 2770. Você está seguindo a linha do Letra Roche? O local de pouso Interlagos está a 4 minutos. Se tiver tráfego com conversa, é vocês na estrada do corpo para não interferir. Gente, com que intenções? É pouso Interlagos, grupo de velocidade, ali, 3 minutos para pouso. Mas mantenha a vertical da estrada do corpo até a até através de Interlagos. Transmissão, busca vida, Oriente Sapalito? Eu não vi de Interlagos. Azul 2-0-7, ele mantém cabeceira 1-0. Os 4-0, seu controle salvador 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8, azul 2-7-7-0. Azul 4207, informa que pois decolagem irá manter voo até 4 mil pés. Autorizado decolagem, pista 10, vento 210 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, pista 10, é o Azul 4082, estabilizado. Azul 4082, registro, altimetro 0018, rapaz de visão com campo. Chamada para visão com campo, 4082. Azul 4207, da colada 244, mantendo até 4000 pés, chama controle de Salvador, 120, 2180. Até 4000, mantém proa 200, chama controle 4207, pode. Azul 4082, autorizado pouso, pistão 0, vento 230 graus, 049. Livre pouso 4082. 2 no solo aos 4, 7, libera a pista para cima da estação à direita. Chame solo na frequência 1, 2, 1, decimal 9. Direita na ponta,